Uma boa noite a todos. Aqueles que têm a Bíblia podem abrir em Gálatas capítulo 6, versos 1 a 5. E existe um subtítulo antes dessa passagem que diz assim: o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. E o texto nos diz assim a partir do verso 1, capítulo 6: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se, unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu sou uma pessoa bastante crítica e eu conheço pessoas que têm essa postura diante da igreja, diante uns dos outros, diante da família. E em geral, a pessoa crítica, ela julga possuir a capacidade de perceber coisas negativas e ruins que há no ambiente da família, ou da igreja, ou do internato, ou onde quer que seja. E ela, percebendo as características ruins, ela se coloca na posição de criticar aquilo que significa um erro, uma situação ruim, e isso é natural e normal na vida humana. Nenhuma pessoa ou nenhuma instituição está livre de possuir erros, e tudo aquilo que possui erros está sujeito a ser criticado. Agora, existem abordagens na Bíblia que elas são muitas vezes oferecidas àqueles que não creem em Deus e precisam crer, àqueles que não aceitaram a Cristo e precisam aceitar. Eu julgo esse texto aqui como um texto direcionado a pessoas que já aceitaram a Cristo, que entendem a posição de irmãos uns com os outros, que é algo muito importante, e que por vezes percebem uns nos outros defeitos, problemas, pecados, coisas ruins. Diante disso, o apóstolo Paulo nos diz que se a gente perceber no outro o erro, nós devemos e podemos corrigir tal erro através da crítica ou do apontamento da situação ou através de alguma tentativa prática e real de consertar o erro, mas que isso deve ser feito com um espírito de brandura, com misericórdia, e que todo aquele que percebe o erro no outro e que se coloca na posição de criticar o erro no outro, que cuide para não ser também tentado. Porque a natureza humana que leva o outro a mentir, ou a fazer fofoca, ou a tropeçar em questões relativas ao dinheiro e ao sexo, ou em relação à honestidade, à verdade, ao companheirismo, ao amor e etc., que torna essas pessoas repreensíveis e passíveis de serem corrigidas, essa natureza humana que leva eles a serem assim é a mesma natureza humana nossa. E por vezes a igreja ou o cristão cai na hipocrisia de condenar no outro aquilo que pratica. E muitas vezes é áspero e crítico com o outro, com o erro do outro, e não percebe que muitas vezes ele próprio é tentado naquele ponto e falha naquele ponto. É assim que aqui o apóstolo inclui a imagem de que a gente deve levar as cargas uns dos outros, ajudarmos uns aos outros numa caminhada que é comum, porque nós somos irmãos. A gente pode pensar diferente em alguns casos, a gente pode agir diferente em alguns casos, podemos não concordar uns com os outros em muitos casos, mas somos irmãos, somos uma família e devemos levar as cargas uns dos outros. Com grande probabilidade, as dificuldades que um passa não são idênticas às que o outro passa. E por vezes nós nos tornamos insensíveis para com as dificuldades e lutas do outro. Você tem uma namorada, não entende a luta do amigo, do seu irmão que está do teu lado, que não tem. E que, sei lá, fica triste, ou fica mal. Ou quem sabe você tem uma situação financeira um pouco mais confortável, não compreende a luta daquele que rala, que não tem dinheiro para comprar alguma coisa que seja básica ou que seja da vontade da pessoa. E por vezes nós nos tornamos individualistas, egoístas e muito diferentes daquela comunidade de amor e fé a qual Deus nos chamou. E nós devemos levar as cargas uns dos outros, estarmos sensíveis e atentos às dificuldades uns dos outros, características uns dos outros, necessidades, etc. E por aí por diante. E ele inclui uma informação que sempre deve estar no nosso coração, que ele diz assim: olha, se a gente se julga, se nós julgamos ser alguma coisa, não sendo nada, a gente se engana. A vida humana, ela faz sentido somente na relação de uns para com os outros. Nós não somos independentes dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, das estruturas que fornecem para a gente trabalho, estudo e etc. Nós somos dependentes uns dos outros, e nenhum de nós vive sozinho, e nenhum de nós é sozinho. E se alguém se julga grande coisa não sendo nada, simplesmente engana a si mesmo. O apóstolo depois vai dizer para que cada um analise a própria vida, o próprio trabalho, o próprio estudo, a própria atitude diante dos outros e diante de Deus e diante da vida, e prove o seu labor. E se você encontrar algo de bom nisso tudo aí, se você encontrar algo de bom, não é para você se comparar com o outro e se achar melhor porque você tem mais dinheiro, ou mais mulher, ou mais isso, ou mais aquilo. Tudo Deus nos deu, e acima de tudo isso que nós podemos enumerar nesta vida, Deus nos deu a Cristo para a salvação, para a transformação do nosso caráter, para o perdão dos nossos pecados. Nós podemos e devemos provar cada um a própria vida e o próprio labor, e teremos motivo de nos gloriar, caso sejamos fiéis, caso se a gente repreenda alguém, repreenda com brandura, caso a gente leve as cargas uns dos outros, e caso a gente entenda que a gente não é nada, e se temos alguma coisa de bom é porque Deus concede isso para a gente em Jesus Cristo. E por fim ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Uma coisa interessante aqui é que no verso 2 ele diz para a gente levar as cargas uns dos outros, e depois diz que cada um leva a sua própria carga. Aqui existem duas dimensões interessantes. Em certo sentido, nós somos responsáveis uns pelos outros. Responsáveis por cuidar, por amar, por repreender, por ajudar, por auxiliar. Essa é a lei de Deus. É o amor, é a verdade, o companheirismo, é a amizade. É o fato de sermos família em Cristo. Porém, por outro, que ninguém se escore no outro. Que ninguém julgue por estar mal ou estar ruim por causa do outro. Cada um leva o seu próprio fardo. Interessante que, quando a gente pensa nisso, a gente lembra daquele texto lá do Evangelho, quando Jesus convida a gente a depor os nossos fardos sobre Ele, aos pés dEle, e a recebermos dEle um fardo diferente, que é mais leve, que é suave, que é tão diferente desse fardo da escravidão, das rotinas e dos pecados que a gente vive nesse mundo. Portanto, que a nossa responsabilidade de uns para com os outros possa aumentar. Com isso, que a gente não negue a nossa responsabilidade, mas que em tudo nós possamos compreender que não somos nada, mas em Cristo somos reputados por Deus, amados por Ele, aceitos por Ele e salvos por Ele, para a eterna glória de Deus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos muito por esse dia, Pai. Foi um dia de atividade, de labores, de estudo, de trabalho, de esportes, de vida. E nós te agradecemos pelo dom da vida em Jesus Cristo, Pai. Obrigado porque o Senhor é presença constante na vida de cada um, e o Senhor leva as nossas cargas, e o Senhor nos ajuda a levarmos as nossas cargas, e assim, Pai, que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Perdoa os nossos pecados, Deus. Nos falta muito amor entre nós, nos falta verdade, nos falta santidade, nos falta obediência, nos falta mais sinceridade. Nós queremos assumir isso não para continuarmos pecando e vivendo longe de Ti, mas para recebermos de Ti o perdão e o poder para sermos pessoas diferentes, Pai. Abençoa cada um aqui, em especial a família, a namorada, em especial as pessoas que o Senhor colocou no caminho de cada um desses jovens e que são importantes para eles. Que o Senhor abençoe a saúde, as finanças, a vida espiritual acima de tudo e que assim recebamos de Ti a Tua graça para a proteção nesta noite e amanhã um bom dia na Tua presença em nome de Jesus Cristo. Amém. Ótima noite.